estou bem. Eu decidi catch a fire, fumando um, pensei e me acalmei. Oh, esse é verde claro. Mas quero blunt, eu sei que tomar dura é desgastante. Mas ainda fumo. Quem?